é foda. Segue em tiroteio, eu sigo em frente. A luz do fim do túnel tá cravada na minha mente. As orações da minha mãe valeu mais que só suas. Conhecedor de cada metro quadrado dessas ruas. Viralizei quando eu não queria viralizar. Incomodei os que eu não devia incomodar de nível rei. Eu vim subir de patamar. Humano é falho, eu não sou parte dessa treta. O coração dela é pedra, não quebra nem na picareta. Eu sou da época que cês nem sabem o que é foboa. Onde tem pica-pau, tá cheio de seco, eu bom. Eu sou quem eu sei quem eu sou. E essa aqui viralizou. Eu sei o que cê fez no seu verão passado. Eu também fiz, sei muito bem dos meus pecados. É chato essas fitas, mas Deus perdoa. Cê quer viralizar, o segredo tá na sua pessoa. Não é tá de Lamborghini, nem tá com a conta gorda. É saber que seu passado vai respingar pra sua vida toda. Eu sei o que cê fez no seu verão passado. Eu também fiz, sei muito bem dos meus pecados. Meu rei, vim subir de patamar porque dobrei os meus joelhos a Jeová. Eu sei que você fez no seu verão passado. Eu também fiz, sei muito bem dos meus pecados. Fosse Deus na minha vida, talvez seria um viciado ou nem cantaria. Podia ser um homicida de mente assassina ou um réu condenado por traficar lá na esquina. No meu verão passado, já trafiquei, já roubei. No meu verão passado, fui viciado só no matei. No meu verão passado, fiz até coisa que não sei. No meu próximo verão, quero estar diante ao rei. Tô limpando toda a sujeira de quando eu era um lixo. Pode levar tempos, mas quero estar do lado de Cristo. Aprendi a ser humilde, a dar valor na minha vida. Há 8 anos tô limpo das sujeiras e cocaína. Outro nível, né? Você subir de patamar. Outro nível, né? Dobrar os joelhos e orar. E esse trap aqui que vim fazer pra Jeová. Eu sei o que você fez no verão passado. Só não vou te falar. Eu sei.